monte canino de ouro. Adilha mestre te habitando no tu. Se encostar no meu pit, a bala foi. Que rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a ouro. Se encostar no meu pit, a bala foi. Que rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a ouro. Seja como um lobo, já que conhece o perigo da selva e se mantém no topo. Pense como um lobo, faragoçado. Percebe quem anda com até o que merece fogo. Se encostar no meu pit, a bala foi. Fique rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a ouro. Eu vi um ponto de luz no fundo do poço. E o inimigo tentava me matar, distrair, enganar, seduzir. Mestre de lobo, visão noturna, anjo da noite, farejador. Tô com a matilha na pista, o dinheiro na caça. Diamante na corrente, o pingente, lobo. Diamante na corrente, o pingente, lobo. Diamante na corrente, o pingente, lobo. Diamante na corrente, o pingente. Se encostar no meu pit, a bala foi. Fique rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a ouro. Se encostar no meu pit, a bala foi. Fique rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a ouro. Os pisos onde eles não foram. Vários bancos já se foram. Na ilusão, vários morreu. Nem chegaram nos 18. Meus irmãos tão de treino. Jack Honey o tempo todo. Uma casa no pescoço. Todo dia ano novo. Altos valores na vida de risco. Juro que eu amo viver no perigo. Muito dinheiro pra poucos amigos. Vários sorriu quando eu tava fudido. Agora viver de BMW. Eu tô no pistão, boto pra fudir. Preto e dinheiro combina com tudo. Mas nem tudo você precisa entender. Tipo minha mulher, tipo minha mansão. Minha fé atrai todas essas coisas. Ora, chipose do rodo. Eu vejo um lobo em seu olhar velho. Tão frio, faminto e assassino. Anota essa grana sobre a mesa. São como um lobo e sua presa. Puro oeste, cabelo branco igual pelo de lobo. Lobo varar na cadeira de cubo. Puro da Gucci, canino de ouro. Matilha mestre te habitando no tu. A bala foi, fique rica, a vida é curta. Meus irmãos fedendo a